Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados ao vivo aqui na Rádio Esotérica FM. E cumprimentamos a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nas páginas da Loja Esotérica Virtual, Alevir, e também do nosso canal da Esotérica FM no YouTube. Agradecemos muitíssimo a audiência, ouvintes, para esse programa que visa trazer de segunda a sexta-feira, sempre às 21h, temas do esoterismo, do ocultismo e principalmente da teosofia. Essa grande doutrina que promana dos Mahatmas do Oriente, ouvintes, da grande fraternidade dos mestres que sempre, ouvintes, estão promovendo, patrocinando a espiritualidade, a elevação espiritual do nosso planeta Terra. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos trabalhando com vocês os temas do livro A Doutrina Teosófica, que tem ideias da grande amanuense dos Mahatmas, Madame Helena Petrovna Blavatsky. E hoje, ouvintes, nesse 17º programa Lux Esotérica, e eu que gosto tanto do número 17, ouvintes, nesse 17º programa Lux Esotérica da Doutrina Teosófica, vamos falar aqui um pouco com vocês a respeito dos Mahatmas. Mahatma, ouvintes, que é um termo sânscrito que quer dizer grande alma, né? Maha é grande, Atma, alma ou espírito. Muitas pessoas só ouviram falar do termo Mahatma quando se recordam desse grande personagem da história indiana, da libertação da Índia, né? Do jugo dos ingleses, que foi Mahatma Gandhi. Mas Mahatma, ouvintes, é um termo que está presente em toda a grande literatura espiritual da Índia e também do Oriente. E no estudo teosófico, ouvintes, os Mahatmas ou mestres de sabedoria, ou também como são chamados adeptos, não adeptos de uma filosofia ou de uma ideologia, ouvintes, adepto é uma palavra que quer dizer aquele que obteve. E no caso da teosofia, ouvintes, Mahatma é um indivíduo, um ser humano que se aperfeiçoou até os estertores das possibilidades realmente de evolução do ser humano. É o homem perfeito, o ser que praticamente esgotou o seu karma humano, é aquele que entrou no nirvana e realizou realmente todas as potencialidades ocultas que existem no ser humano. E tendo assim, ouvinte, se desenvolvido, ele nem precisaria mais ficar junto à nossa humanidade, não precisaria se reencarnar mais, mas os Mahatmas, ouvintes ou mestres que nós conhecemos, são aqueles que são conhecidos como Bodhisattvas, ou seja, são mestres da compaixão, e eles têm uma profunda compaixão por aquela que eles chamam de a grande órfã, ouvintes. A grande órfã, que nada mais é do que a própria humanidade. Então, os mestres, ouvintes, que são bodhisattvas, fazem um voto importantíssimo para a nossa humanidade, que é de permanecer conosco até que a maior parte, se não a maioria, dos seres humanos também atinjam a sua libertação espiritual. E são eles que periodicamente, ouvintes, aparecem no mundo para redivulgar as mesmas verdades espirituais, divulgar a fraternidade, divulgar o amor entre os seres e as leis, ouvintes, ocultas, que vão cada vez mais ficando mais notórias e conhecidas, mas que, infelizmente, com a decadência das civilizações, muitas vezes essas verdades precisam ser redeclaradas, ouvintes. Então vamos ver aqui o que nos diz Madame Helena Petrovna Blavatsky sobre os Mahatmas. Segundo Blavatsky, os Mahatmas são homens de grande instrução, aos quais designamos com o nome de iniciados, e cuja santidade de vida é ainda maior. Não são eles ascetas no sentido ordinário do termo, ainda que permaneçam apartados da agitação e das lutas do mundo ocidental. Ouvi uma pessoa estranha à sociedade teosófica dizer certa vez que era uma espécie de sirenas masculinas ou coisa que o valha. Porém, se levardes em conta o que dizem as pessoas, jamais podereis ter uma ideia precisa dos mesmos. Em primeiro lugar, os mestres, né, são homens vivos que nasceram como nós e estão condenados a morrer como todos os demais. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, ouvintes, nós gostaríamos de parar um pouquinho e salientar alguns aspectos, né? Primeiramente, são homens de grande instrução, ou seja, os Mahatmas são realmente sábios, ouvintes, não porque eles tenham necessariamente lido muito, não porque eles tenham frequentado muitas escolas ou ter tido acesso a muita literatura, mas porque, ouvintes, eles ativaram os princípios internos que existem nos seres humanos, não só deles, ouvintes, mas cada um de nós é dotado de uma faculdade de compreensão transcendental que genericamente os hindus chamam de Buddhi, ou seja, a luz da compreensão está em nós, ouvintes, mas os mestres tiraram todos os empecilhos para que essa luz haja nos seus cérebros. Então, um Mahatma, ouvintes, quando ele quer saber alguma coisa sobre um determinado assunto, ele se concentra sobre ele e atrai, ouvintes, da mente universal as informações que são necessárias para o seu conhecimento. Então, eles são instruídos não só mentalmente, mas principalmente do ponto de vista intuitivo. Quando eles olham uma pessoa, eles compreendem o indivíduo não como uma personalidade, mas sim eles observam com a visão clarividente, que normalmente todos os Mahatmas, todos os mestres são clarividentes, e observando a aura de uma pessoa, ouvintes, eles não podem errar com relação àquela pessoa. Porque nos mundos internos, ouvintes, no mundo espiritual, nós somos as vibrações que nós temos. É impossível, ouvintes, mentir para um mestre desse, porque ele não está dizendo o que. Eles não está, aliás, observando a aparência da pessoa. Ele não está observando os trajes, não está simplesmente ouvindo a lógica das palavras de uma pessoa. Para os mestres, as palavras não são necessárias, porque olhando para a aura de uma pessoa, ela sabe quem ela é nessa vida, e observando a alma da pessoa, os mestres sabem quem ela foi nas vidas passadas, e também, ouvintes, pelo fato de haver um nível transcendental no nosso ser, os mestres sabem até quem nós seremos no nosso futuro. Então, quando um mestre resolve entrar em contato com um indivíduo, como foi o caso de Madame Helena Petrovna Blavatsky, não foi, ouvintes, pela sua aparência, não foi pelos seus costumes, que muitas pessoas criticam, né? Pois Madame Blavatsky às vezes aparecia fumando em público ou criticavam as suas vestes, as suas palavras, os palavrões que eventualmente elas diziam, porque ao ouvintes observarem Madame Blavatsky, que foi a sua maior mensageira nos últimos tempos no Ocidente, eles viam todas as encarnações que ela dedicou à elevação espiritual da humanidade. E viam também o seu futuro de mestre de sabedoria, ouvintes, que mais cedo ou mais tarde ela vai se transformar. E Blavatsky encontrou com eles, ouvintes, após ter durante muitos anos tido a visão do seu mestre Moria na sua mente, aquele indiano alto que ela visualizava vestindo um turbante branco. Ela o encontrou na cidade de Londres, com ele conversou e constatou, ouvintes, isso que ela disse aqui no seu texto, que os Mahatmas são homens vivos, ou seja, são seres encarnados, eles possuem corpos, ouvintes, eles viajam, eles se alimentam, têm as suas residências, tem os seus afazeres diários, mas, ouvintes, já há alguns séculos foi ordenado aos Mahatmas que não vivessem nos grandes centros, em meio a um grande público, para evitar, ouvintes, que caísse sobre eles, a revolta daquelas populações que não suportam, ouvintes, a sabedoria. Assim como há pessoas que não suportam tudo quanto é bom e elevado, ouvintes. Infelizmente, não há condições ainda na humanidade atual da presença pública declarada de um ser como são esses mestres que Blavatsky encontrou. Mas continuando aqui, que Blavatsky tem a nos dizer sobre os mestres, sobre os Mahatmas, no tópico aqui, que forças eles empregam, ela diz aqui brevemente. Os poderes que os Mahatmas empregam são sensivelmente produto do desenvolvimento de forças latentes em todo homem e mulher, cuja existência começa a ser reconhecida pela própria ciência oficial. Então, ouvintes, os mestres que Blavatsky e outros teósofos, outros ocultistas conheceram, como por exemplo Eliphas Levi, foi um discípulo na Europa do mestre Kutum, o mesmo mestre que depois também haveria de entrar em contato com Madame Blavatsky e com seu irmão, o mestre Moria. Foram eles que instruíram Blavatsky e que enviaram certas correspondências, hoje conhecido como cartas dos mestres, para alguns discípulos que realmente mereciam essa correspondência. E esses mestres, ouvintes, têm poderes realmente extraordinários, principalmente da clarividência, principalmente os poderes de compreensão, e eles tentam, ouvintes, influenciar o mundo para que a humanidade se enxergue como uma fraternidade. E, ouvintes, nós já tratamos aqui em muitos programas que eles eventualmente tomam algumas pessoas como discípulas para que elas mesmas façam esse trabalho extraordinário, que é o de desenvolvimento de todas as potencialidades ocultas que existem no ser humano. E Blavatsky não conheceu apenas o mestre Moria, não apenas o mestre Kutumi, mas os levantamentos que se tem hoje, ouvintes, demonstram que Blavatsky esteve em contato com cerca de 30 grandes mestres. Entre eles, chefes de religião, entre eles, iniciados de várias tradições ocultas. Esses mestres, ouvintes, que Blavatsky conheceu, ela teve que viajar muito, teve que percorrer, ouvintes, muitos países, dando a volta ao mundo, na época em que as tecnologias de transporte não eram, ouvintes, tão desenvolvidas como hoje em dia. Blavatsky andava de carruagem, de trem, de navios a vapor, mas isso não a impediu de dar a volta ao mundo por 3 vezes, viajando por toda a Europa, pelo Oriente Próximo e Distante, vindo inclusive às Américas, que muitas pessoas julgam ser uma região abandonada do planeta, né? Abandonada pelos mestres, e isso não é verdadeiro, ouvintes. Nas Américas existem 2 grandes centros espirituais da Grande Fraternidade Branca. Existe um centro na península do Yucatán, na região que hoje é o México, e existe também no Peru, ouvintes, na América do Sul, outro centro da Grande Fraternidade Branca, onde existem mestres. Inclusive, depois de ter visitado o Peru, ouvintes, da América do Sul, Blavatsky fez a célebre profecia, né? Ela que faleceu em 1891, na década dos 1870, quando, ou 70 ou 80 do século 19, quando Blavatsky aqui esteve, ouvintes, ela mencionou nos seus escritos que haviam cidades secretas ainda não descobertas no continente sul-americano. E só foi, ouvintes, décadas depois que os arqueólogos, os investigadores descobriram a cidade de Machu Picchu, no Peru, que era uma cidade dedicada à espiritualidade. Então, quando Blavatsky fala dos Mahatmas, ouvintes, ela fala com muita propriedade, não é simplesmente uma teórica, né, por assim dizer. E sobre eles também ela menciona aqui isso, com relação à sua existência real. Afirmamos que esses mestres realmente existem. Todavia, de pouco serve nossa afirmativa. Muitas pessoas, entre estas alguns teósofos e ex-teósofos, declaram que jamais tiveram prova de sua existência. Muito bem, diz aqui Blavatsky. Nesse caso, eu mesma, né? Ela dizendo em primeira pessoa, eu mesmo, Madame Blavatsky, responde da seguinte forma. Se ela os inventou, né, os mestres, teria inventado também a sua filosofia e seus conhecimentos práticos, que foram adquiridos por alguns, e se é assim, que importa que tenham existido ou não, posto que ela está presente, e será difícil em todo caso negar sua existência? Se os conhecimentos que ela supõe que lhe foram transmitidos por eles são intrinsecamente bons e são aceitos como tais por muitas pessoas de inteligência superior, por que tamanha celeuma sobre a questão? Jamais houve provas de que fosse uma impostura, e isto sempre permanecerá sub judice. ainda que seja um fato certo e inegável que, seja quem for o inventor da filosofia pregada pelos mestres, esta é uma das filosofias mais grandiosas e benéficas que existem, se for compreendida com exatidão. Assim, os caluniadores, movidos pelos sentimentos mais baixos e mesquinhos, como são o ódio, a vingança, a malignidade, a vaidade ofendida ou a ambição frustrada, não parecem perceber que estão pagando o maior tributo a seus poderes intelectuais. Que seja, já que esses desgraçados loucos assim o querem. Madame Blavatsky não se opõe de modo algum que seus inimigos a representem como um triplo adepto e um Mahatma completo. Apenas a repugnância que sente ante seus próprios olhos de vestir-se com plumas de pavão real é que a obrigou a insistir na verdade até agora. O fato, ouvintes, é que com essas palavras Madame Blavatsky realmente desabafa, porque a ela, ouvintes, foi confiada uma tarefa realmente hercúlea, né? Como se diz, né? Como se fosse o Atlas que tivesse que carregar nas costas de revelar, ouvintes, de uma maneira pública, não só em círculos privados, como sempre aconteceu, através dos seus escritos, dos seus livros, Madame Blavatsky declarou a existência dos mestres, e melhor que isso, ouvintes, declarou a filosofia dos mestres, que é a que todos nós, seres humanos, podemos nos aperfeiçoar, podemos suavizar e pagar o nosso karma e nos unir, ouvintes, em pensamento, em energia com os seres mais elevados da criação que estão nos planos espirituais. Não, ouvintes, por egoísmo, não por auto-interesse, mas por amor à humanidade, o teósofo, o ocultista, o esoterista pode se aperfeiçoar para ganhar, ouvintes, a verdadeira iniciação. Iniciação que não é uma medalhinha que você prega no seu peito, não é um diploma que você põe na parede, mas é, ouvintes, entrar num novo nível de percepção. E muitos que conheceram Blavatsky, que conheceram seus seguidores, realmente subiram um nível além. Então, as perseguições que Madame Blavatsky sofreu, e principalmente aquele famigerado relatório da Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, que chegou a dizer que Madame Blavatsky era uma impostora, e que ela teria forjado, que ela mesma teria escrito e inventado as comunicações que hoje são chamadas Cartas dos Mestres. Inclusive, né, segundo os relatos mais recentes, sem permitir a ela qualquer chance de defesa, sem mostrar, ouvintes, evidências suficientes para essas conclusões. O fato é que Madame Blavatsky é mencionada até hoje, ouvintes, passados mais de cento e tantos anos da sua morte. Muitas enciclopédias e outras que tais mencionam esse relatório dessa Sociedade de Pesquisas Psíquicas para tentar comprovar que Madame Blavatsky era simplesmente uma falsária, alguém que teria inventado essas comunicações. E só foi, ouvintes, acerca de pouco mais de 10 anos atrás, que um perito, também inglês, refez, ouvintes, toda a pesquisa que supostamente essa Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra teria feito, ele foi até o Museu Britânico, onde as tais cartas dos mestres estão guardadas, obteve cópias fotográficas, né, diapositivos dessas cartas, e como ele, como perito, ouvintes, em caligrafia, em inclusive perito judicial que faz análise caligráfica de assinaturas que podem ter sido falsificadas, e também um especialista em fotografia e tudo mais, ele, ouvintes, praticamente isentou Madame Blavatsky de todas essas acusações. Quando ele, ao investigar, ouvintes, essas cartas, disse que as três pessoas que mais aparecem ali, Madame Blavatsky, o mestre Kutumi e o mestre Moria, são três pessoas distintas, que têm três caligrafias diferentes, e para o seu espanto, quando ele investigou os negativos dessas cartas dos mestres no microscópio, ele descobriu que a maioria delas, ouvintes, está, por assim dizer, impressa no papel, aquele papel grosso, antigo, que mais parecia um papel de enrolar pão, né? Um papel de seda grosso. Ali, ouvintes, a tinta foi depositada performando as letras, como se fosse aquilo que hoje em dia a gente conhece como a impressora jato de tinta, né? As letras estão formadas por minúsculos pontinhos que juntos fazem a caligrafia dos mestres. E era isso, ouvintes, que Madame Blavatsky dizia que era o processo de precipitação. Ou seja, os Mahatmas muitas vezes faziam a impressão do seu pensamento na forma de texto sobre aquele papel de uma forma direta. E as letras, ouvintes, se formavam como se fossem pontinhos. Então ele até menciona no seu relatório que era como se fosse um fax astral, né, que transmitia essas cartas, e ele realmente isenta Madame Blavatsky de ter falsificado essas cartas, e indica, ouvintes, exatamente que Moria e Kutumi são duas personalidades com seus próprios pensamentos, e que obviamente aquelas cartas foram produzidas por um método, ouvintes, de impressão, de materialização realmente incrível. Então Blavatsky, praticamente em um dos seus últimos livros, que foi A Chave da Teosofia, ela dizia ter se arrependido de ter divulgado os nomes dos mestres, ter falado sobre eles, porque muitas pessoas não haviam compreendido a sua filosofia e ficavam realmente mencionando esses nomes, que na verdade não são os nomes dos mestres, mas são nomes que trazem algumas das suas características fundamentais, mas que mesmo assim ela preferia ter simplesmente divulgado a filosofia, que o que interessa realmente é se a filosofia dos mestres, a teosofia, se ela é boa, se ela é transformadora, se ela faz com que os seres humanos reencontrem o seu eu interno, o seu eu espiritual. E vamos continuar, ouvintes, falando sobre os mestres no nosso próximo bloco. Chegou aquele momento do nosso intervalinho, e vamos convidá-los uma vez mais, ouvintes, aqueles que gostam do nosso programa, gostam dos nossos sites, da Levir, aqui da Esotérica FM. Nós precisamos do seu patrocínio, ouvintes, para manter essas iniciativas no ar, a serviço de vocês, gratuitamente, todos os materiais da Levir, e aqui os nossos 5 canais de música da Esotérica FM são mantidos com doações, com as associações que os nossos amigos

o Gonzaga Ferreira, a Thaís Polastri, a Sônia Campos Gaudiano, também curtiram a nossa publicação, a Cristina Carvalho, o Edilberto Mazzucchetto, o Eric de Campos, o Rogério Filho, a Lea Mattioli, a Nara Regina Zago, o Linésio Laus Júnior e a Jaqueline Oliveira de Souza. Muito obrigado aí pelo prestígio de vocês e todas as dezenas de pessoas que estão nos acompanhando agora e centenas que vão nos assistir, nos ouvir depois. O programa de hoje, ouvintes, está focado aqui na questão dos Mahatmas. Nós estávamos mencionando, ouvintes, um relatório que foi feito recentemente. Acabei de localizar aqui na própria página da Levir. Nós temos lá um texto que é chamado Blavatsky, que não era uma impostora, onde o perito que nós estávamos mencionando, temos aqui o nome dele, é o Vernon George Wentworth Harrison, que no ano de 1997, no dia 27 de fevereiro de 1997, deu o seu parecer contraditando a famosa o relatório do Comitê da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que dizia que Blavatsky era uma impostura. E colocado isso, ouvintes, nós podemos realmente partir para o lado filosófico, que é o que realmente importa. Então, essas calúnias que se lançam contra Madame Blavatsky não têm fundamento. Até porque Madame Blavatsky, como ela mesma disse, jamais apregou qualquer coisa imoral, ilegal, ouvintes, ou coisas que pudesse prejudicar alguém. Sua filosofia sempre foi benigna, sempre falou de fraternidade, sempre falou de elevação espiritual. Jamais ela predicou qualquer coisa negativa, que em certos, né, ocultismos por aí, entre muitas aspas, nesses ocultismos, há sempre muita coisa negativa. Blavatsky não é dessa. E nos diz ela aqui, mais aprofundando o assunto da filosofia dos mestres, ela nos diz: mas devo dizer-vos que no último quarto de cada século, aqueles mestres de que falei intentam fomentar o progresso espiritual da humanidade de maneira marcada e definitiva. No final de cada século encontrareis um impulso de espiritualidade, chamado misticismo, se assim o preferis. Inevitavelmente, como seus agentes deram uma maior ou menor impulso à humanidade. Algumas pessoas apareceram no mundo para transmitir conhecimentos e ensinamentos ocultos. Se a ideia agradar, podeis observar esses movimentos, remontando-os no passado, século por século, até onde os nossos dados históricos o permitirem. Essa é uma profecia, ouvintes, teosófica, realmente, que Madame Blavatsky fez, que ela menciona que nos últimos 25 anos, né, no último quarto de cada século, sempre a fraternidade branca fez um esforço para a elevação espiritual da humanidade. Então, o trabalho de Blavatsky, bem como do espiritismo, da nova física, né, nós podemos dizer que foi o impulso da fraternidade branca no final do século XIX. Mas como nós já estamos em 2015, ouvintes, nós temos que nos perguntar: mas qual foi, ouvintes, o impulso que a fraternidade branca deu na humanidade no final do século XX? Esse extraordinário século XX, que foi extraordinário não só pelo bem que aconteceu mais realmente no final do século, mas muito ouvintes pelo mal que aconteceu nos primeiros 50 anos do século passado. Realmente nós ainda não temos uma obra ou uma reflexão, ouvintes, histórica, política, filosófica, científica e muito menos esotérica do que tem acontecido no século passado. Eu, pessoalmente, já disse aqui muitas vezes, desde os primeiros programas que eu transmiti aqui no ano de 2009, colocando, ouvintes, que o século XX realmente foi o palco de um grande Armagedon, um verdadeiro fim do mundo, e que nós, né, não precisaríamos estar preocupados com o final do século ou com o fim do mundo, ouvintes, porque o fim do mundo realmente já tinha acontecido no século passado. E, aliás, escritos de Blavatsky, que tem esse conteúdo profético, né, não só esse texto, mas outros, nos dão conta disso. Porque Blavatsky, já antevendo os acontecimentos dos primeiros 50 anos do século XX, ela dizia que se a teosofia não prevalecesse, que a humanidade naufragaria num mar de sangue. Por que, ouvintes, ela diria uma frase tão sinistra como essa? Porque ela já percebia, ouvintes, que havia o enfraquecimento das religiões, havia realmente um materialismo muito acentuado, e ao se iniciar, ouvintes, o novo século, século XX, e infelizmente, ouvintes, há uma lei oculta que foi aí revelada pela grande escritora, que foi teósofa no começo da sua carreira, não conheceu Blavatsky, mas recebeu muita influência da teosofia, que foi Alice Bailey. Ela disse o seguinte, que os primeiros 50 anos de um século são marcados pelas forças negativas, pelas forças contrárias à evolução. E, lamentavelmente, o século XXI começou exatamente dessa forma, ouvintes, com aquele atentado lamentável, sinistro também, que foi o atentado contra as Torres Gêmeas na cidade de Nova York. Outro avião foi lançado no Pentágono, e o que aqueles fascínoras terroristas estavam fazendo, na verdade, seria atacar, ouvintes, os símbolos esotéricos, espirituais do Ocidente. Porque eles poderiam, ouvintes, ter causado muito mais pânico, até realmente muito mais mortes pela própria comoção, pelo deslocamento de grandes multidões de pessoas que teriam que fugir, se aqueles aviões tivessem sido lançados não em prédios, né, como o World Trade Center ou como a sede do Pentágono, ouvintes, mas se eles tivessem sido lançados em plantas, né, em fábricas de produtos químicos ou em reservatórios, né, de combustíveis ou de usinas atômicas ou que estão muito presentes nos Estados Unidos, teria havido muito mais confusão. Mas o que os terroristas islâmicos preferiram fazer, ouvintes? Tentar, ninguém tem certeza se eles imaginavam que aqueles prédios iam cair. Mas as Torres Gêmeas, ouvintes, é um símbolo da própria sabedoria esotérica, da relação que existe entre a Terra e o Sol, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol na sua translação. Existem dois pontos no ano que são os equinócios, onde aliás, equinócios não, os solstícios, onde justamente há um movimento aparente do Sol para o Sul ou para o Norte, e isso, ouvintes, é representado nas grandes tradições esotéricas como as duas grandes colunas, né? São os pontos máximos da posição do Sol. Então, quando vocês veem, por exemplo, uma igreja clássica ou uma catedral, vocês veem duas grandes torres laterais. Essas torres, ouvintes, campanários, onde se colocam sinos, relógios ou outros adornos, representam exatamente essas duas grandes posições do Sol. Os solstícios em cada uma das pontas. Então, as torres gêmeas, ouvintes, eram dois símbolos que são cultuados desde a época do judaísmo, que os judeus aprenderam isso dos egípcios, que na verdade é um culto solar, e até hoje, ouvintes, em todas as lojas maçônicas, nós encontramos essas duas colunas. Uma loja maçônica que não tiver as duas colunas não é loja maçônica, porque é uma tradição antiquíssima que vem desde o tempo do rei Salomão. E ao jogar, ouvintes, aqueles aviões contra os dois prédios e jogarem contra o Pentágono, e o que que é, ouvintes, um pentágono? É uma estrela de cinco pontas, conhecido ali como o selo de Salomão ou a estrela de Davi, ouvintes, que são a estrela de cinco pontas e a estrela de seis pontas, são também símbolos judaicos, né? Não só porque era o centro de controle militar da inteligência americana. E um outro avião, ouvintes, que caiu ou foi derrubado, viajava também em direção ao Capitólio em Washington, ou quiçá até na Casa Branca, se facilitassem, também para atingir outro prédio que tinha na sua estrutura adornos maçônicos, que são interpretações esotéricas dessa grande relação que o nosso planeta tem com o Sol, que é uma tradição que vem desde os egípcios, passando pelo judaísmo, chegando até o cristianismo, que tem também essa tradição interna dentro de si. Mas, ouvintes, o que aconteceu nos primeiros séculos do século passado, aliás, nos primeiros anos do século passado, e que também está acontecendo agora, nos primeiros anos do século XXI, é a prevalecência, ouvintes, das forças trevosas, né? Que os mestres liberaram muita informação, ergueram o véu de Ísis para tentar, ouvintes, com essas informações, que houvesse uma espiritualização do maior número de pessoas possíveis. Porque o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na Revolução Russa, e mais de 200 conflitos, ouvintes, que ceifaram a vida de mais de 160 milhões de pessoas que morreram em razão dos ferimentos de guerra, das explosões, culminando naquelas duas explosões atômicas lançada sobre Hiroshima, sobre Nagasaki. Realmente, ouvintes, foi ninguém precisa esperar, não vai haver fim de mundo mais covarde, mais sangrento do que aquele, ouvintes, porque foi feito pelos próprios seres humanos, dominado por elites completamente desreguladas, inclusive muitos estudantes de ocultismo que se perverteram, que queriam o poder sobre todas as coisas, que confundiram assuntos esotéricos relativo à evolução das raças, dizendo que uma raça é melhor do que a outra, tentando exterminar certos estratos da humanidade, quando, ouvintes, os verdadeiros espiritualistas transcendem todas essas questões étnicas, raciais. Para os verdadeiros mestres, não há judeu, não há hindu, não há japonês, chinês ou americano, índio, silvícola. Para eles, ouvintes, é assim que nós temos que entender. Todos são seres humanos. Então, aquelas filosofias totalitárias do nazismo e outras que surgiram, ouvintes, na verdade foram procedimentos das forças das trevas que levaram realmente a um mini juízo final, um mini dia do juízo, que com certeza deve ter afastado da humanidade muitas e muitas almas que demonstraram não estar aptas para continuar a evolução no planeta Terra nesse atual período. Mas, para compensar, ouvintes, na segunda metade do século XX, né, houve realmente uma melhora muito grande da situação, e nós vemos que os mestres muito mais conscientes do que pode realmente ajudar a humanidade, não focalizaram tanto na questão das filosofias, das religiões e muito menos do esoterismo, mas sim focalizaram na questão da tecnologia, na questão da ciência, ouvintes, porque o que está vigente agora é o sétimo raio, que é o raio da magia, é o raio do cerimonialismo, mas também, ouvintes, o sétimo raio de Saint Germain é o raio da administração, é o raio da organização. Então a ciência avançou com os novos antibióticos, com os novos meios de transporte, e em 1969, ouvintes, em setembro do ano de 1969, eu reputo que é o nascimento verdadeiro da era de Aquário. Porque naquele setembro do mesmo ano, né, alguns meses antes, o homem pisa na Lua, ouvintes, não pela primeira vez, mas o homem retorna à Lua. E isso foi transmitido ao vivo. E eu tive, né, como muitos dos meus ouvintes podem ter tido, a felicidade de ter assistido ao vivo, não a cores, porque a televisão era preto e branco, no ano de 1969, o homem pisando ali no solo lunar. E isso foi no mês de julho. No mês de setembro, ouvintes, os primeiros computadores começaram a se falar, ouvintes, por um protocolo comum. E aí, ouvintes, nasceu a internet, essa que está permitindo que nós estejamos nos comunicando nesse exato momento. Nesse exato momento eu estou transmitindo para 170 pessoas, lançando o meu sinal pela internet aqui da cidade de São Paulo. Esse sinal vai para um provedor da Wallhost aqui no centro da cidade de São Paulo, e pela internet esse sinal vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá. É dos Estados Unidos e do Canadá, ouvintes, que vocês estão puxando esses dados que estão sendo transmitidos ao vivo. E essa, ouvintes, essa é a característica, esse é o atributo, ouvintes. É a novidade da era de Aquário. Aquário, que é o elemento ar, significa comunicação, significa transmissão ponto a ponto em rede, que traz uma libertação dos seres humanos pelo conhecimento. Então não houve a necessidade de enviar um avatar, né? Não houve a necessidade de enviar uma única fonte de luz, mas a ciência, ouvintes, e muitos esforços de organização estão dando conta realmente desse início da era de Aquário. Então, os 50 últimos anos do século nós estamos vivenciando de uma forma, já vivemos de uma forma mais limpa, ouvintes. E agora, nesses primeiros anos do atual século XXI, nós estamos, ouvintes, no período trevoso. Lamentavelmente, nós temos que estar conscientes, lutar pela espiritualidade e, ouvintes, procurar, ouvintes, buscar as obras que sejam realmente dignas do nosso estudo, dos verdadeiros mestres, porque o que um verdadeiro mestre quer, ouvintes, é que todas as pessoas se desabrochem e todos nós nos desenvolvamos. Nenhum verdadeiro mestre subjuga a consciência de outra pessoa. Então, nós podemos ter, ouvintes, certeza que os mestres, esses que nós conhecemos e outros, ouvintes, porque, na verdade, não é apenas o mestre Moria, não é apenas o mestre Kutumi, esses são apenas dois, ouvintes, de centenas de mestres de sabedoria que atingiram a quinta grande iniciação, a assim chamada iniciação Aseca, que termina, ouvintes, com a evolução humana. Quando um mestre de sabedoria como esse atinge a quinta iniciação, iniciação que não se passa no plano físico, e foi Gottfried Purucker, um grande teósofo norte-americano, que liberou essa informação nos seus escritos, que quando um mestre recebe, ouvintes, o convite de passar da quarta para a quinta grande iniciação, há que se esperar uma determinada conjunção astronômica em que o indivíduo terá, ouvintes, que projetar os seus corpos invisíveis até a própria órbita do Sol. É preciso que haja um alinhamento entre a Terra, a Lua, o planeta Vênus, o planeta Mercúrio, e de Mercúrio o indivíduo se lança para os mistérios dentro do coração do próprio Sol, e ali, ouvintes, o mestre percebe, lhe é informado os próprios desígnios, quais são as ideias, quais são os planejamentos, quais são os planos para a evolução de todo o sistema solar. Antes, o indivíduo já terá passado por uma iniciação, que é a quarta grande iniciação, a grande iniciação pela qual passou o Mestre Jesus, que é a crucifixão, que o mestre da quarta iniciação passa a saber quais são os planos para o planeta Terra. Mas o mestre da quinta iniciação fica sabendo quais são os planos para todo o sistema solar. E muitos, ouvintes, atingiram o Nirvana, atingiram a compreensão profunda dos seus seres e tomaram outros caminhos. Não ficaram aqui no planeta Terra. Porque para o mestre da quinta iniciação, para o adepto, o Aseca, se abrem 7 portas de trabalhar em outros sistemas planetários, de trabalhar internamente nos afazeres do sistema solar. Há também aqueles que preferem ficar no próprio Nirvana, repousando, esperando o próprio término dos acontecimentos do sistema solar. E graças, ouvintes, ao bom Deus, existem os Bodhisattvas, existem os Nirmanakayas, que são mestres de compaixão e ficam conosco para se reencarnar repetidamente e redeclarar, ouvintes, periodicamente as verdades sublimes da sabedoria divina. Se não fosse eles, ouvintes, nós estaríamos realmente absolutamente perdidos. Se não fosse um Buda, se não fosse um Jesus, um Maomé, se não fosse os instrutores absolutamente divinos que apareceram na Índia, que deram a nós as práticas do yoga, as práticas meditativas, mestres ouvintes que têm reaparecido no mundo e que muitos são até desconhecidos para nós no Ocidente, e muitos se perderam no tempo, já não são nem mais lembrados, mas a sua contribuição ajudou a humanidade a se manter no caminho. Porque nós, ouvintes, seres humanos, não temos nem o poder, nem o direito, ouvintes, nem de pensar na possibilidade de destruir a vida sobre esse planeta. Essa vida não nos pertence, nem a nossa própria vida, nem a de outros seres, nem a dos animais, nem das plantas e nem a dos seres invisíveis, ouvintes. Todos nós somos uma comunidade de entidades criadoras, verdadeiras hierarquias criadoras, sendo que a nossa humanidade é uma entre as muitas hierarquias criadoras que aqui estão. Então, ouvintes, o que nós temos que fazer é conhecer esses aspectos, conhecer a filosofia dos mestres, e eu recomendo muitíssimo, quem quiser saber realmente qual é a filosofia dos mestres, leiam a Doutrina Secreta, leiam Isis Sem Véu, leiam a Voz do Silêncio, ouvintes, ali estão verdadeiras pérolas genuínas. E muitos escritores comentaram, escreveram a esse respeito, são bons, mas o verdadeiro pensamento dos mestres está implícito nessas obras magnas, que são as obras de Madame Helena Petrovna Blavatsky. Mas, como sempre, ouvintes, o avançado da hora nos faz colocar ponto final em mais um programa Lux Esotérica. Agradecendo muitíssimo a presença, a audiência de vocês, vou encerrar esse programa convidando aos irmãos, às irmãs, nossos amigos e amigas ouvintes, para uma vez mais nos recolhermos para o nosso interior e, visualizando aquela chispa divina nos nossos corações, vamos procurar compreender e internalizar, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, que assim seja, que o Espírito da Verdade, que a luz esotérica, a chispa divina nos vossos corações, brilhe cada vez mais. Aqui é Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, programador aqui da Esotérica FM, se despede de vocês desejando um ótimo final de noite, um bom repouso para todos. Fiquem com a musicalidade aqui da Rádio Esotérica FM. Espero revê-los na próxima edição do nosso programa. Envio a todos o meu forte, o meu caloroso, meu fraternal abraço para todos vocês, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.